Diadema, 9 de julho de 2250. Eu tenho em minhas mãos uma carta datada do ano de 2005, que foi escrita por uma pessoa que acreditava sim na tecnologia, porém apostou todas as suas fichas na resistência, naquilo que acreditava, algo que as pessoas já não acreditavam mais naquela época. E como se fosse uma premonição, essa carta diz exatamente o que vivemos nos dias atuais. Que brilha como a bola que nasce do céu. Pra onde quer que eu olho, vejo agulha, cápsula, gel. Pra muitos isso é o céu, o paraíso. Olhando pras meninas, me lembro do início, que pra cada um, consequentemente, veio de um jeito diferente, onde a paciência foi unanimidade pra toda essa gente. Persistência, desilusão. Frustração. A cada pulo, uma bomba atômica dentro de si. Evolução a passo de formiga que se ajunta a outra sem desistir. Só assim, sem deixar a peteca cair. Fugindo do pulo do disco, que é diferente do pulo do gato, que passa desapercebido pra quem não tá ligado. Pera aí, irmão, não tô te tirando não. Só que só eu sei as esquinas por onde passei. Egoísta? Pera lá, vamos formar um time então. Tô na zaga defendendo as bolachas, aquelas que a tecnologia ataca. E você? Ataca em qual time? Lembre-se de Paulo Freire, depois você decide. Na moral, minha singela homenagem pra quem inspirou e pra quem faz acontecer a arte da discotecagem.